minha alma suspira por meu Deus. Minha esperança, ela vem do céu. Por isso não temo a nada dos perigos da minha jornada, pois tem um Deus que está comigo para me ajudar. Quebrado, e um zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado. Hoje eu tenho luz, oliveira verdadeira. Jesus Cristo é, ele foi enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim? Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As horas passam, mas o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens dos céus vai com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Desperta, querida minha, e vem cantar comigo também. As flores já começam a brotar. A invernada passou, a chuva também já se foi. É tempo de cantar louvor. Grandes lutas que passei em minha vida, tirei lições pra em Jesus mais confiar. Toda invernada eu passei em seu abrigo. Hoje eu convido a minha alma pra cantar. Querida minha, e vem cantar comigo também. As flores já começam a brotar. A invernada passou, a chuva também já se foi. tempo de cantar louvor, sim, cantar. É tempo de cantar louvor, sim, cantar.